notícia lá de Caicó, né? Edmilson Souza já com mais notícia lá do assalto, de uma romba, de uma explosão da agência do Banco do Brasil. Derrubaram até o prédio lá. Ô, negócio danado. 10, vamos a Pernambuco, Marcelo Mergulhão. Lá em Pernambuco, Marcelão. Boa noite, Marcelão. Pronto, muito bem. Agora são 7 horas 43 minutos. Vou até a Campina Grande, não. Vou até a Paraíba, sim. Vou até a cidade de Cajazeiras. Falar com o pessoal da Rádio Difusora de Cajazeiras. O nosso radialista José Madi Aquino. Um dos melhores radialistas da radiofonia paraibana. Fala, José Mar. Um abraço, meu amigo Marcelo. Desta rádio maravilhosa, Rádio Web Pernambuco. De Pernambuco, Macapanana, Pernambuco. E o programa só canção, só sucesso, a poesia, o poema, a canção brasileira e a comunicação deste grande astro da comunicação, Marcelo Mergulhão, na Rádio Macapanana, Pernambuco. Eu, José Mário Aquino, aqui da Paraíba, hein? Onde agora, no momento, cai uma chuva leve aqui no sertão da Paraíba, em Cajazeiras. Eu já me encontro aqui nos estúdios da Difusora, Rádio Cajazeiras, quando daqui a pouquinho estarei com o 10 do Brasil no programa Show da Difusora, falando para o Brasil e o mundo aí, e com sua participação, Marcelo Mergulhão, da Fátima Brito aí, aproveitar e mandar um boa noite para Edelza, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Ah, meu grande amigo também ouvinte, na cidade de Guatu, Ceará, o Paulo Nascimento, Neto, muita gente aí também no Pernambuco, eu não vou citar o nome de todos porque vai tomar muito espaço no seu programa. Quero ouvir uma canção aí do Paulo Nascimento, hein? Você bota pra tolar neste grande programa aí, o programa Só Canções. É uma coisa boa. José Maria Aquino de Cajazeira da Paraíba. Seu discípulo, Marcelo Mergulhão. Um abração para você e a Fátima Brito, né, o casal maravilhoso aí da comunicação, Rádio Macaparana, Pernambuco. Turma da Paraíba, de Cajazeira, sertão da Paraíba, onde o tempo aqui é bom, frio. José Mati aqui, um abraço, Marcelo, bota para torar. Outro abraço para você, meu radialista. Esqueci, o meu amigo Marcelo. Eu voltei no seu programa, rapaz, para comemorar também, registrar o aniversário deste grande astro da canção brasileira, nordestina, aí do Ceará, que tem um grande programa também lá em Guatu, Ceará, o Paulo Nascimento. Bota aí os parabéns aí para Paulo Nascimento. Muito sucesso, muita saúde, muitos anos de vida, muito sucesso, hein? Meu grande amigo Paulo Nascimento. Parabéns, parabéns para o poeta Paulo Nascimento, em nome de todos que estão ouvindo o programa, estão participando, do nosso amigo José Mário Aquino, da Rádio Difusora de Cajazeiras. José Mário, tenho novidade para você, viu? Tu conhece Edeusa, que você chama Edeusa, Edeusa Assunção. Então, Edeusa Assunção de Natal, ela tem uma vinheta aqui, e eu coloquei o apelido dela de Boca de Caçapa, ou seja, Boca de Sinuca, tá certo? Que é bem grande, aquela bocona. Ela abriu a boca e gravou a vinheta. Escuta aí a vinheta de Adela Assunção. Escuta aí o que ela falou. Após essa vinheta dela, a gente coloca Distante Também Se Ama, com o poeta Paulo Nascimento, dedicatória do nosso amigo de Campina Grande, nosso amigo Luciano Soares, o popular Lulu de Campina Grande. Vai, Adela Assunção, rocha! Oi! Caixa do lago, filho. Tá bom. Estande também se ama, Paulo Nascimento. Obrigado, Marcelo. Vamos embora. Pode descontrair o programa, né? Menino, tem uma grande audiência, a rádio lá de Macaparana, audiência extraordinária lá em Macaparana, Pernambuco. É do Brasil, vamos ouvir esse agora, vamos a Brasília. Eus de Souza de Brasília, Distrito Federal. A difusora está em todo o Brasil. Eus, boa noite, meu irmão. Boa noite a você, José Mário de Aquino, Audaz do Brasil. E a toda a sua maravilhosa audiência nessa quarta-feira, meia de semana, hoje dia 3 de agosto de 2022. Osmar, rápida informação que eu trago aqui da Capital Federal a todos os seus ouvintes é que em seu primeiro pronunciamento no plenário do Senado Federal, após o recesso, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, reforçou a confiança no processo eleitoral e disse que as urnas eletrônicas são o orgulho nacional. A declaração foi feita durante a sessão desta quarta-feira de abertura. Ele falou, aspas, como tenho repetido, tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas, por meio das quais temos apurado votos desde 1996. Sei que esta posição é amplamente majoritária do Congresso Nacional. As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram durante os 26 anos de uso no Brasil transparência, confiabilidade e velocidade na apuração dos resultados das eleições. Elas têm se constituído em ferramenta poderosa contra vícios eleitorais muito frequentes, como na época do voto de papel. Representam, assim, o verdadeiro aperfeiçoamento institucional, falou aí o presidente da Casa. Em seguida, Rodrigo Pacheco elogiou o trabalho da Justiça Eleitoral Brasileira e parabenizou os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes pela atuação no Tribunal Superior Eleitoral. Ele falou, aspas, uma justiça especializada que custa ao erário e ao povo brasileiro e que tem na corte do TSE a sua maior representação. Meus reconhecimentos ao presidente Edson Fachin e ao seu sucessor Alexandre de Moraes, que assumirá o posto no dia 16 de agosto. O discurso do presidente do Senado também foi pautado pela defesa da democracia no Brasil. Pacheco diz que é um momento desafiador na história nacional. Ele falou mais uma vez, a democracia, como sabemos, pressupõe a realização de eleições livres e periódicas. O rito eleitoral profere protagonismo à vontade popular, garantindo que os verdadeiros detentores do poder, o povo, possam livremente escolher seus representantes, seus governantes. As eleições existem para assegurar a legitimidade do poder político, pois os resultados das urnas é a resposta legítima da vontade popular. Legitimidade que deve ser reconhecida assim que o proclamado o resultado das urnas. Se vivemos hoje em um Estado de Direito e um Estado democrático, que nós conhecemos como Estado Democrático de Direito, é porque lutamos no passado por esse ideal. As gerações anteriores à nossa que perseguiram a democracia, que buscam a democracia. Isso foi um avanço. Um Estado Democrático de Direito, as leis concebidas nessas casas, Senado e também na Câmara, são criadas pelo povo e para o povo, falou aí Rodrigo Pacheco. Em relação, Josimar, à atenção da pré-campanha das eleições, o senador fez apelo de pacificação e de contenção de ânimos aos candidatos. Ele falou, aspas, dirijo especialmente aos agentes de Estado e aos candidatos que nas eleições se aproximam. O que faz uma nação é o conjunto de valores e ideias que nos unem, não os que nos dividem. Voltemos assim a discutir ideias, a discutir propostas, a discutir o futuro do Brasil. Que nossos esforços sejam direcionados para buscar soluções que tragam prosperidade para o país. O que o debate político tenha o escopo de garantir dignidade para a nossa população, que o tom eleitoral seja sério, baseado em verdade e em boas propostas, falou aí Rodrigo Pacheco. Ele ainda reforçou que a responsabilidade do Poder Judiciário é cuidar das eleições através de um sistema eleitoral baseado nas urnas eletrônicas de confiabilidade já apurada a garantia à democracia brasileira, à sociedade brasileira, que no dia 1 de janeiro de 2023 aqui estaremos no Congresso Nacional a dar posse ao presidente da República eleito pelas urnas eletrônicas no nosso país, seja qual for o candidato que ganhar o eleito. Esse, portanto, Josimar, foi o discurso aí do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, na abertura dos trabalhos de recesso. Esse discurso do presidente do Senado aí foi pautado pela defesa da democracia no Brasil. De Brasília, repórter Wilde de Souza. Obrigado, Wilde. Que passo o dia sem sequer saber quem sou. A noite enquanto estou dormindo, essa dor passa. Começa o dia, veja só pra onde eu vou. Pra onde é? Opa, pra tomar todas e ficar dizendo assim. Vou morrer bêbado, oh meu Deus, que mulher ruim. Daí do Brasil, vamos a Sergipe, a Bahia, Mazan, meu xará Mazan. Mazan, tu tá onda, danado? Boa noite. Ah, Mazan. Rapaz, boa noite, xará. Aqui é o Mazan do Rasa Catarina. Tu tá onda? Diretamente de Aracaju. Aracaju. Pensando em pedir a música pra você, mas já vou fazer homenagem a Paulo Nascimento de Iguatu, com Tonico e Tinoco, parabéns. Não precisa pensar muito a música, né? Eu tava pensando aqui, Roberto Miller, aí depois que eu vi o cara falar que é aniversário do nosso amigo Paulo Nascimento, 3 de agosto, e nós aqui que fala também é dia 5 de agosto, estamos chegando. É. Já estou aqui já pensando em comer bolo. E, Girolo. Paulo Nascimento, deixa a bandinha de bolo para nós. Girolo, o pessoal quer lhe ouvir, Girolo. Pois é, eu ofereci a música para ele em especial, né? Eu ia falar nos demais amigos, mas eu vou deixar só a palavra para nosso amigo Paulo Nascimento. Os outros mais falam outro dia, hoje é especial para ele, né? Completando o ano. Pessoa maravilhosa, violeiro especial, qual nós também admiramos o trabalho dele na rádio, né? Rádio Flash, pela manhã. E aí, desejar ele tudo de bom, muitas felicidades, paz, saúde, prosperidade para ele, ao lado da família, né? Que é o berço importante do homem, estar ao lado da família. É verdade. E desejar mais uma vez tudo de bom para ele, feliz aniversário, já é uns 80, não, né? É, nosso amigo que é 50 e ele pouco. Ele tá cantando aí, ó. É um jovem. É valeu, bom. Paulo Nascimento. Forte abraço, amigo. Vai mais um do Rasa Catarina, diretamente de Aracaju, sobe capital. Aí, e aqui voltou a chover de novo, depois de uma estiadinha nos 3 dias. Valeu. Voltou a chover novamente. Valeu. Forte abraço a todos, xará. Valeu, mano. Tchau, xará. Tá primeira. Eu desde quando aquela ingrata me deixou, que não consigo ser feliz um só momento. Primeira. A minha sorte é a malvada da cachaça. Ô, 10, coloca aí, 10. A filha ganhou um iPhone, né? Rapaz, na raspadinha. Vamos lá, vamos moído aí, 10. Doutor, eu não sei o que, que está acontecendo, doutor, com essa juventude, essas crianças, esses meninos não pensam. Foi o que aconteceu? A minha filha, doutor, chegou em casa ontem de madrugada com um novo iPhone. Eu perguntei, filha, como foi que você conseguiu isso, filha? E o que foi que ela disse para a senhora? Ela disse, ganhei na raspadinha, mãe. Ela falou isso na cara da senhora? Falou sim. Ela disse, calma, mãe, foi na raspadinha de Silvio Santos. Ainda bem, né? Essa minha filha, doutor, ela acabou de casar e o marido, doutor, não trabalha, não levanta uma palha do chão. Aí ela perguntou pro rapaz: escuta aí. A gente vai viver de quê? O que foi que ele disse? Ele disse: a gente vai viver de amor. Um certo dia, doutor, ele saiu na rua para dar uma voltinha na rua. Quando ele chegou em casa, doutor, ela tava pelada, descendo as escadas pelo corrimão. Ele perguntou: o que é que você está fazendo, mulher? Está maluca? Ela disse: não, eu estou esquentando o seu jantar. Não tem condição, não. Se isso não for batom, mas é muito parecido. Se isso não for batom, mas é muito parecido. Outro dia fui cantar pro povo de Limoeiro e a mulher de um pistoleiro começou a me assediar, dizendo: eu não ligo azar nem arma do meu marido. Cochichou no meu ouvido, depois me beijou na boca. Se essa mulher não for louca, mas é muito parecido. Se essa mulher não for louca, mas é muito parecido. Minha irmã se envolveu com um rapaz duas vezes e depois de quatro meses um problema aconteceu. Sua barriga cresceu que nunca tinha crescido. Ela disse: é meu vestido porque o tecido é fino. Se ali não tiver menino, mas é muito parecido. Se ali não tiver menino, mas é muito parecido. Prima se casou com um rapaz de Aurora e quando chegou a hora ele não funcionou. Ela com raiva falou: casamento perdido, foi só um mal entendido, não sei pra que me casei. Se ele não for um gay, mas é muito parecido. Se ele não for um gay, mas é muito parecido. A próstata fez um exame, mas sofreu grande vexame quando chegou no setor, que avistou o doutor lhe falando aborrecido: se deite e fique encolhido. E o velho gritou com medo: se eu não for entrar no dedo, mas é muito parecido. Se eu não for entrar no dedo, mas é muito parecido. É, Magali. É doloroso. A mulher do meu amigo um dia que cheguei lá, me disse assim: venha cá que eu vou conversar contigo. Alisou o meu umbigo, me deixou todo lambido. Eu nunca fui enxerido, mas fiquei pensando assim: se ela não tiver afim, mas é muito parecido. Se ela não tiver afim, mas é muito parecido. Saía pra trabalhar e não dava para notar o que ali acontecia. Assim que ele saía, chegava um negro comprido. Eu escutava o rangido do punho da rede no torno. Se meu vizinho não for corno, mas é muito parecido. Se meu vizinho não for corno, mas é muito parecido. Velho Brasil, vamos à Bahia. Hélio Gomes, mas eu quero chamar a atenção de Salgadinho aí, que tá me ouvindo aí. Salgadinho, grava seu número aí para me colocar no ar aqui, que tem muita gente que tá pedindo aí seu número para acessar o seu Salgado Alerta aí, para ficar bem informado, viu, Salgadinho? Coloca o seu número aí, que eu não tenho aqui não, viu? Coloca o seu número aí, grava o seu número aí para me colocar aqui. Tem muita gente pedindo seu número aí do Salgado Alerta, viu, Salgadinho? Grava aí e coloca aqui para me colocar no ar. Vamos à Bahia, 10 do Brasil. Hélio Gomes, com notícia lá de Miguel Calmão, na Bahia. Boa noite. Olá, Josemar. Boa noite, 10 do Brasil. E também para os fiéis ouvintes do show da Difusora. Hoje é 3 de agosto de 2022. Eu sou Hélio Gomes. A cidade é Miguel Calmão, interior da Bahia. Isso. Aconteceu um caso inusitado, Josemar, aqui no interior. É que uma atendente de pizzaria, após ser assaltada e o meliante já ir saindo com o celular, ela fez um apelo para que ele devolvesse. E não é que o cara atendeu e acabou devolvendo o celular para a moça. Vou contar aqui para os nossos ouvintes, ó. Um assalto a uma pizzaria na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador, terminou de forma inusitada na noite desta terça-feira. Foi ontem. É que o assaltante decidiu devolver o aparelho celular da atendente após ela pedir por favor e dizer que o aparelho ainda não estava quitado. É um iPhone, moço. Para que você quer? Por favor, meu celular. Moço, eu estou pagando, por favor, disse a mulher. Apesar de não levar o celular da vítima, o assaltante fugiu com o dinheiro do caixa. As imagens mostram que, após o apelo da atendente, o assaltante devolveu o celular. Toda a ação, viu, Josemar, foi flagrada pelas imagens da câmara de segurança da pizzaria. O homem chegou ao local com um comparsa em uma motocicleta. De capacete, ele entrou no estabelecimento com a arma já em punho, apontando para o rosto da atendente. As imagens mostram que o homem gritou e fez ameaças à mulher, que pediu calma várias vezes. Após ela entregar o celular, o homem pediu o dinheiro do caixa. Quando ele já estava no lado de fora do estabelecimento, a mulher pediu para que ele devolvesse o aparelho, que ainda não tinha sido quitado. Ele então devolveu o aparelho e ela agradeceu. Em seguida, ele perguntou se havia outro celular na pizzaria e ela respondeu que não, justamente por causa dos riscos de assalto. O homem então deixou o estabelecimento e fugiu com o comparsa que o esperava do lado de fora. A reportagem entrou em contato, a reportagem aqui é do G1, entrou em contato com a Polícia Militar para ter mais detalhes sobre a ocorrência, mas ainda não obteve retorno. A Polícia Civil informou que o caso não foi registrado em delegacia. Pois é. O pessoal fala que bandido não tem coração. Esse teve, viu, Josemar? Teve, é verdade. Mas o dinheiro ele não devolveu, não. Só o celular da atendente. Tá bem, tu queria demais. Um abraço aí para Valderi Carolino, em Cajazeiras, Moisés Barroso, em Cajazeiras. Antônio, na cidade de Antas. Alô, Antônio, um abraço. Um abraço também para José Wilson, Valparaíso, Goiás. João da Viola, em Itaberaba, na Bahia. Tá. Alô, Adelmo do Zabumba. Adelmo, já. Sergipe, já um abraço. Aqui. Um abraço para Maria Figueira, também, Simão Dias. Tá. E Eulália Moura, no Poço José de Moura. Rádio Difusora Cajazeiras, AM. Música, esporte e notícia. Segue com vocês o comandante do show da Difusora, Josemar de Aquino. Olha, daqui a pouquinho, velho, prepara aí Luzia Costa lá das bandas do Piauí. Não sei se você tá no Piauí, tá em Minas Gerais. E Chicão já vai falar de Patos. Vamos saber se chove lá em Patos, né, Chicão? Ó, o rei da tapioca, rapaz, meu rei. Diga aí, rei. Eita, programa bom danado esse aqui, ó. Programa de José Maria Aquino é só animação, é na Difusora, meu filho, é só alegria, é muita descontração. O Rei da Tapioca e toda a equipe aqui do Rei da Tapioca tá aqui na escuta, papai, show. É. E toda a família aí, o Rei da Tapioca, José Maria Aquino, manda um abraço aí pra minha mãe, Marluce, dona Marluce, seu Antônio, todos os meus irmãos aí, todos que estão na audiência para esse programa maravilhoso aí, meu filho. Boa noite, uma noite de quarta-feira, a chuvinha tá caindo na telha. Tá bom demais, bom pra pessoa dormir bem agarradinho, viu? É. Quem for casado, quem for solteiro, dá uma abraçada com travesseiro mesmo. É. Né, Juninho? Juninho, de me abraçar com o urso hoje. Yeah. E o urso, né, Juninho? Pois é, Juninho, um forte abraço, meu amigo, tudo de bom. Um abraço, um forte abraço desse amigo aí da Tapioca, meu filho, que é só alegria aqui esse programa. Bota pra torar de novo. De novo, meu filho. Aí é, boa noite, Júlio, é mais assim, né? Bota pra doar, é mais as joias de ouro. Vai, Dé, bota o ferro elétrico aí. Vai pegar fogo lá embaixo. Pouco me importa se a sanfona tá furada, pouco me importa se a zabumba é arrebentada, pouco me importa se o triângulo é ferrujado, tá todo mundo desafinado. Tô com você, tô bonito, tô jogado no cantinho da parede, só fazendo machucado. Pouco me importa se o triângulo enferrujado, se tá todo mundo bêbado, tocando desafinado. Tô com você, tô bonito, tô joiado, no cantinho da parede, só fazendo machucado. É uma machucado, é um machucado muito macho. Beija na boca, pega fogo lá embaixo. É um machucado muito macho. Beija na boca e pega fogo lá embaixo. É um machucado, machucado muito macho. Beija na boca e pega fogo lá embaixo. É um machucado muito macho. Beija na boca e pega fogo lá embaixo. Isso é que é forró. É catuaba com o Aliduí. O versão do forró. Vinica, menino. Oh, muito danado. Ei, tia fofa. Pouco me importa se a sanfona tá furada. Pouco me importa se a zabumba é remendada. Pouco me importa se o triângulo é ferrujado. Se tá todo mundo bem, tocando desafinado. Tô com você, tô bonito, tô joiado. No cantinho da parede, só fazendo machucado. Pouco me importa se a sanfona tá furada. Pouco me importa se a zabumba é remendada. Pouco me importa se o triângulo é ferrujado. Se tá todo mundo bem, tocando desafinado. Tô com você, tô bonito, tô joiado. No cantinho da parede, só fazendo machucado. É um machucado muito macho. Beija na boca, pega fogo lá embaixo. É machucado muito macho. Beija na boca, pega fogo lá embaixo. É um machucado muito macho. Beija na boca, pega fogo lá embaixo. Perfeito, velho. Ô, Pedestrem Souza, é muita chuva lá em Souza, Pedestrem. Perfeito, velho. É um machucado muito macho. Beija na boca, pega fogo lá embaixo. É um machucado muito macho. Beija na boca, pega fogo lá embaixo. É um machucado muito macho. Beija na boca e pega fogo lá embaixo. É um machucado muito macho. Beija na boca e pega fogo lá embaixo. E cai, cadê do Brasil? Eu quero queimar as agoretas. Vamos embora, Zé. Olha, Pedro Estrela mandou um vídeo aqui, rapaz. As ruas em Souza, tudo alagada. Muita chuva lá em Souza, hein? Falar em chuva, antes de Luz e Costa, Chicão lá em Patos. Tá chovendo aí em Patos também, Chicão? Boa noite. Bora, Chicão. Boa noite, Josimar de Aquino. Boa noite, desde o Brasil, a todos os ouvintes da Rádio Difusora de Cajazeiras. Pois é, Josimar, aqui em Patos tá chovendo, viu? Choveu a tarde toda e tava chovendo agora há pouco. E aí na Nova Cajazeira, tá chovendo bem também? Tá, começou agora. Aqui passou a tarde todinha chovendo, viu? Estamos aqui na escuta na cidade de Patos. Ô, raio da véia boa, menina. Bota aí, né? Dá uma traça. Vamos embora. Luzê Costa aí. Luzê Costa, tu tá onde, Luzê? Boa noite, Josimar de Arquim. Boa noite, 10 do Brasil. Uma boa noite aí para todos os ouvintes do seu programa, líder de audiência no Brasil e pelo mundo. É verdade, né? É verdade. Aqui é o Luzia Costa falando de Minas Gerais. Ah, tá em Minas Gerais. Estamos aqui nas vendas, Josmar. Venda de cesta básica. Ah, tá bom. Final do ano, estamos no Piauí, se Deus quiser. Josimar. Oi. Queria que você colocasse qualquer música do Chicão dos Teclados. Chicão dos Teclados? Pra nós ouvir aqui. E um abraço aí pra todos vocês aí da rádio. Valeu. Qual o Rio de Janeiro? Né, do Brasil, Rio de Janeiro, Cariocão. Tá lá no Rio de Janeiro, né, Cariocão? Boa noite, Josimar Aquino. Boa. Que está passando um momento aí. Elcio Cariocão, boa noite. Boa noite. Queria pedir uma música aí, um forró aí. Azulzinho. Cajudite Queiroz. Feliz para todos os ouvintes dessa rádio. E boa noite. Boa noite, Cariocão. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Mais 10. Vamos descarregando aí. Diga aí, Antônio Camilo. Tu tá onde, Antônio? Boa noite, Josimar de Aquino. Boa. Antônio Camilo da Casa Amarela. Pois é, meu chefe. Hoje, 3 de agosto, o velhinho aqui tá completando ano hoje. Parabéns, meu. Estamos aqui numa festinha, Josimar. Todo mundo, a família toda reunida. Que bom. Estamos tomando uma cervejinha aqui, uma carninha assada, meu irmão. Bora pra pegar fogo aí, mano. Tá todinho aqui, Josimar. Bom demais. Minhas cunhadas. Gente boa, Josimar. Meus filhos, tudo encostado deu aqui. Oh, coisa linda. Aí, Osmar, a música que tiver aí, bota aí, nós estamos assistindo de boa e assistindo teu programa. Beleza, meu irmão? Um abraço e uma boa noite. É o programa da família brasileira. É sucesso, a gente faz pra vocês. Você me pediu pra te esquecer. Só que agora disse adeus. Nosso amor chegou ao fim. Você só me usou, me enganou demais. Vem, vem. E não me amou como eu te amei. Esquece, por favor. Nada mais pra voltar atrás. Não sei de sofrer com você. É Chiquinho, você. Isso aí é Chiquinho. Não é Chiquinho. Te quero. E te deixando assim, né? Não me disse que era um fim. É hora de ser feliz. Não te quero. Tinha da chorar, me pedindo pra voltar. Não te quero. Você só me usou. Todo esse tempo me enganou. Não te quero. Oh, é um chicão falando de amor. Oh, oh, oh, não te quero. Vem comigo, São Luís, vai! Só que agora disse adeus. O nosso amor chegou ao fim. E não, eu não consigo acreditar. E você só me usou. Me enganou demais. E não me amou como eu te amei. Esquece, por favor. Não dá mais pra voltar atrás. Não sei de sofrer por você. Não te quero. E me deixando assim. E não me disse que era um fim. É hora de ser feliz. Não te quero. Mamãe tinha que chorar. Ó, Girolamo. Girolamo em Souza. Você ouvinte aqui, Girolamo, que mandou uma mensagem dizendo o seguinte: boa noite, senhor Josemar de Aquino. Gostaria de ouvir Girolamo. Girolamo, manda alguma coisa aí, Girolamo, que o povo quer lhe ouvir, Girolamo. Ô, 10, já vou trazer a Delma, que já mandou o áudio aqui, né? Alô, Luiz, sanfoneiro lá em... O Luiz vai estar lá em Oroz, ouvindo a gente, é Luiz. Mas aí do Brasil, vamos seguindo, 10. Ih, rapaz, pipocando aqui, agora é pipocando. Ô, 10, traz aí, Vital Menezes, lá do Pernambuco, e Cleidivânia, tudo do Pernambuco. Bota os dois aí, de uma vez aí. Oi, Josemar de Aquino, boa noite. Aqui é o seu ouvinte Vital Menezes, aqui de Floresta, Pernambuco. Muito inverno por aqui, viu, Josemar? Chovendo, invernando grosso aqui, né? Noite fria de inverno. E aí, Josemar, se for possível e tiver, toque aí. Azulzinho, com o Tarcísio do Acordeon, azulzinho. Com Barões da Pisadinha, a música Esquema Preferido. Esquema Preferido. Vou oferecer para toda a minha família aqui em Floresta. E mandar para essa turma boa que está de radinho ligado aí, ouvindo todas as noites o Show da Difusora. Nosso amigo Zé do N11 em Petrolina, também em Petrolina, a nossa querida Cleidivânia. Para o Raimundão do Zabumbi Santa Cruz da Venerada. Para o Miguel de Saboá. Para o grande comunicador Tony César, na cidade de Paulo Afonso, Bahia. Para a Delmo Zabumbeira e Simão Dias Sergipe. Para o poeta Valderi Carolina e família, para a professora Nen e a filha dela, Laura, lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, para a mulher da gaiola Ivone Neide de Pombal, para o rei o seu Francisco, ela perdeu, aí na cidade de Canindé, no Ceará, também aí no Ceará o Araildo, para a Cleide de Umari e para os demais ouvintes que estão ligadinhos aí no show da Difusora, essa festa do rádio, para você, Josemar, Dona Célia, Vitorinho, o 10 do Brasil, e a todos da 1070 Difusora M, a rádio que todos ouvem, a emissora de maior audiência em todo o Brasil. Valeu, Josemar. Valeu. Joga pra cima e bota pra torar. Deixa eu ver. É um azulzinho, Daís. Boa noite, Josemar de Aquino. É um azulzinho. Sou ouvinte Cleidivânia, falando aqui diretamente de Petrolina, Pernambuco. Hoje eu gostaria de ouvir Lambareda, Minha Paixão. Minha Paixão. Quero oferecer a todos que estão ligadinhos, sintonizados aí no Choro da Difusora. Vai para o Raimundão Zabumbeiro, Santa Cruz da Venerada, para o Genivaldo em Cruz das Almas, para Araildo no Ceará, Ivoneide Pombal. Vai para o meu grande amigo Vital Menezes, valeu, Floresta, Pernambuco. Vai também para a minha xará Cleide do Marim, seu Francisco, no Canindé. Vai também para o Francisco Eudo, para o Carlos Pedro, o Enio Saraiva. E pro Zé do N11, toda essa turma aqui de região de Petrolina que participa do seu programa. E aí vai pra você, pra Dona Célia, pra Vitorinha, pro Telzinho e pro 10 do Brasil. Tá todo mundo me ouvindo. Joga pra cima, bota pra atorar. Essa é nossa, né? É verdade. Essa é demais. Valeu. É show. É show, papai. Sentir meu coração, dou um aperto de mão, dou abraço e dou beijinho, dou amor e dou carinho, chamo ele na pressão, deixo louco de tesão, sem tomar o azulzinho. Tem velho que aguenta o negócio. Oi, Rosemar. Oi. Bota pra parar. Danado. Aí eu pego o velhinho, chamo ele no escurinho, vai matar o pó do Zé. Dançar um forrozinho e sentir meu coração, dou um aperto de mão, dou abraço e dou beijinho, dou amor e dou carinho, chamo ele na pressão, depois derruba o velho, deixo um pouco de tesão, depois derruba o velho. Ah, moleque! Vamos, eu não sou cachorro, não quero oferecer a tanta da coroa da cidade de Caiadeira. A ideia! Velho Brasil, coloca aí 10. Descendo aí, depois de Edmilson, é Antônio Guedes. Antônio Guedes. Antônio Guedes, tu tá onde? Boa noite, Antônio. Antônio Guedes. Boa noite, Josimar de Arquinho. Boa noite, Velho Brasil, Laurelito, Fofão, Raimundinho, Renato. Não, é quem tá aqui, só boa noite, Taquico. De família. Não, só tá o 10 aqui. O Eudinho, o Chago, o Aloysio, eita, o Elia, todos trabalham na rádio de Difusora de Cajazeira. Boa noite, poeta Chico Xavier. Boa noite, o JR. Boa noite, toda a equipe da Rádio Oeste Cajazeira da Paraíba. Boa noite, Elaia Amor e família, José Wilson, Expedita Mídia. Boa noite, Décio da Zabumba, o Hélio Lindo Maranhão, Xixilha lá no Cedro. Tô aqui no Juazeiro, Josimar. E nesse momento agora está chovendo aqui no Juazeiro, viu? Cadê ali, ó, vai tá chovendo aí em Carrazeiro ou não? Tá. É. Eu tô em Tianguá, eu escuto a rádio no rádio. E aqui eu escuto a rádio no rádio também. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Valeu, boa noite. Boa noite. Tudo de bom pra vocês, tá ok? Um bom programa, tá certo? Tá certo. O rádio é boa. Demais, valeu, irmão. Valeu. Boa noite. Boa noite. É esquema preferido. Daqui a pouco ela tá encostando. sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela desfez a balada das amigas pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. É verdade. Joga pra cima. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. Vai escaldar. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que eu sou louco e sem coração. Quando ela liga eu dou atenção. Preferido, porque eu sou seu esquema preferido. Já tá dispensa das amigas. Tá vendo muita festa do colchão, hora dessa. Eu sou seu esquema preferido. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Velho Brasil, 21h41. Antônio tá aí, Major Salles, né, Antônio? Oi, meu amigo Josemar de Aquino, de Brasil, na difusora Rádio Cajazeiras. Rapaz, aqui no Rio Grande do Norte, precisamente na cidade de Major Salles, tá caindo um toró, rapaz. É. Já tá com mais de meia hora que tá caindo água aqui, viu? É. Pois é, hoje eu gostaria de pedir uma música do Vanderlei Cardoso, que ele tá se apresentando aí na televisão, né? É. Passando por um problema. É. Mas tudo vai se resolver. Superado, né? Pois é, eu gostaria de ouvir aquela música Baby, né? Oferecer a... Baby. Os meus amigos que estão na escuta, né? Vou anotar aqui, velho. Tem labaredas e... Pra você, o Zé e toda a família. Um abraço, Josemar. Boa noite. Manda pra torar, Josemar. Deixa comigo, Antônio. Oh, meu Deus do céu, pra onde é que ela tá lá no carro do Zé do Brasil, tá firmando lá. Tô berrado, não tem condição ainda, não. Oh, meu Deus do céu, ela tá rodando. Tô aqui de bar, em bar, vou encher a cara, até quando ela voltar. Oh, meu Deus do céu, pra onde é que ela tá foi? Do oh, meu Deus do céu, tô berrando que nem boi. Oh, meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar, vou encher a cara, até quando ela voltar. Ela foi embora sem dizer adeus, aí meu coração perdeu. Aperta um pouco mais. Tô me sentindo de quatro arriado. Meu Deus do céu, o que que a gente faz? Oh, meu Deus do céu, pra onde é que ela foi? Oh, meu Deus do céu, tô berrando que nem boi. Oh, meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar, vou encher a cara, até quando é voltar. Ei, Brasil, olha 10. O Wilton, ele é de Serra Grande, está em Porto Alegre. Mas o que que tu tá fazendo aí, Wilton? Boa noite, muito frio. Oi, José, aí. Boa noite, aqui boa é o Wilton. Tô aqui em Porto Alegre, filho, curtindo o friinho aqui. Sim, aqui não é muito bom não, velho. A vista da Paraíba aí. Ah. Ei, José, mas quero mandar um abraço pra minha mãe, Eunice, mandar um abraço pra meus irmãos aí. Didi, Tota, Zezé, viu? Um abraço pra todo o pessoal do Sítio Nicó, José, um abraço pra pessoal do Serra Grande, certo, viu? Quero mandar um abraço pra Antônio Bugi, no Sítio Espera. Ah, Bugi. Chico da Prefeitura e São José de Piranhas. Ah, quero mandar um abraço pra todos os piranhenses, cajazeirenses, pessoal da Hemodiálise aí. Eu deixo aquele abraço, viu? Nenê Mototáxi, aí de São José de Piranha. Um abraço com todo o Viana, lá do distrito de Viana, viu? A todo o pessoal de Viana. Eu mando aquele abraço, minhas tias bonitas de Santa Fé, meus amigos de Monte Oreb, distrito de Santa Fé, viu? Passou uma música boa pra mim aí, de Amazã, a do Picolé, faça esse favor pra mim aí, a música do Picolé, de Amazã. Viu? Fico com Deus e uma boa noite. É do Picolé. Eu sou todo mal, ai galeguinha. Eu sou todo mal, ai galeguinha. Eu sou todo mal. Você já paga pra pular no carnaval. Olha o Picolé. Olha a chupada. Oi, Rosemar. Oi. Você acha o bom em burro? Não. Essa menina, você debochou de mim. Não tem condição. Eu vou jogar uma praga em você. Olha a praga. Eu quero ver você virar um picolé. Ai, meu pai. É o nosso você cego. Vai se dissolver. Enfiada num pauzinho, todo mundo te comprando. Achando você gostosa, te lambendo e te chupando. Ai, olha a chupar. Achando você gostosa, te lambendo e te chupando. Saquinho toda congelada por alguns centavos, tu serás comprada. Não tem condição, alguém não. Empurrando um carrinho a pé, gritando bem alto: olha o picolé. Enfiada no pauzinho, olha a chupada. Todo mundo te comprando, achando pode, você gostosa, te lambendo e te chupando. Enfiada no pauzinho, todo mundo te comprando, achando você gostosa, te lambendo e te chupando. Vai chupando aí. Essa menina, você debochou de mim. Eu vou rogar uma praga em você. Olha a praga. Eu quero ver você virar um picolé. Tem muitas bocas, batata, você vai batata. Se dissolver. Enfiada num pauzinho, todo mundo te comprando. Achando você gostosa, te lambendo e te chupando. O amor é vivo. Olha o chupando por aí. Já veste não, tem a paciência. Achando você gostosa, segura a corpo e te chupando. Dentro de um saquinho, toda congelada. Por alguns centavos, tu serás comprada. Oh, vai do canidé. Carrinho a pé. Ai, que óidos. Olha o picolé. Enfiada no calcinho, todo mundo te comprando. Achando você gostosa, te lambendo e te chupando. E mulher bonita é joelho, é amor. Cabra, safado, é cacete e bala no pau. Mete o pau aí, velho. Mete o pau, velho. Vai. Mete o pau, velho. É luta, meu. Não é luta. É luta. Meu. Ai, que ódios. Mas sem piada, no pauzinho, todo mundo te comprando. Vamos chupar achando por aí. Achando você gostosa, te lambendo e te chupando. E a noite tá fria. Achando você gostosa, que lá pra que é com porra de um velho cagão que é uma mulher nova? Mas achando você gostosa, fazer o picolé. Ouviu o que eu disse? Como é? Pra que é com porra de um velho cagão que é uma mulher nova? Pra fazer o picolé. Velho Brasil, o Enzo Saraiva lá do Barro Ceará. O dono do Barro Ceará, o rei do barro. Boa noite, Wendo. Boa noite, José Marcos de Aquino. Eu sou o Wendo Saraiva aqui da cidade do Barro, Ceará. O moral das meninas. Eu sei disso. José Marcos, queria ouvir uma música no seu programa do Natanzinho. Tem cabaré essa noite? Tem. Para oferecer a todos os seus ouvintes. A você também. José Marcos de Aquino, ao 10 do Brasil, Laurenito Bezerra de Menezes. Vai perguntar, quer ver? Como é que tá aí, 10 do Brasil, hein? Tá tremendo! A Valderi Carolina em Cajazeira, correndo na Doutor Coelho, correndo no, já, no bairro da Esperança. Meu filho tá esquecido. Patrício da Energisa. João do Guarda-Chuva em Campina Grande, em Juazeiro do Norte, tu já sabe quem é, né? Eliomar e sua tropa de elite. Eliomar é o cara, viu, Eliomar? Raimundão, Zabumbeiro também. Raimundão do Zabumba. Em Santa Cruz da Venerada, é o cara também, viu? É verdade. Adão Menezes, em Oeiras, Piauí. Creidivânia, em Petrolina. Graça Ramalho, no Baixio, Ceará. Ah, tá ali ouvindo. Professor o poeta Paulo Nascimento, Paulo no Iguatu. É, tá aniversariando hoje. Antônio Tavares, em Goiânia, Goiás, e aqui no bar. Aqui no bar é Edigley da Combra, é o cara, Edigley também. Edigley da Combra. Reginaldo Almeida, no Monte Alegre. Chico do Ferro Velho, Chico Cabeludo, na Iara. José Anjo, no Sítio Taveira. Raimundão, na Ponte dos Macacos, taxista. Eita. O Coruja, o famoso Coruja, na Carnaúbinha do Barro. E o Joaquim Alvelino também. O vereador Wilton Leite Diniz é o cara também, viu? Senhor Ideca, na Gangosa, Irmão Coragem. Você é louco, cachoeira. É o Lambissal e o Venta Suada. O Venta Suada. Will Tavares, em Fortaleza. Seu irmão Sebastião Tavares, no Batebol. Cadê o Venta Suada? Não ligou a ele. No Barro, Jota Marques, na Rádio Boa Esperança. E a todos os ouvintes do seu Jota maravilhoso Marques, programa. É. Joga pra cima, Josemar, que é sucesso. A chapa está esquentando. Sim. O bambu está gemendo. Tá gemendo. Galinha que acompanha morre. Morre afogada. Chora, pirrita. Chora, pirrita. Chararau. Oh, choro feio. Chorar é feio demais. Joga pra cima, Josemar, que se dentro a casa, já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada, vou partir, vou descer, embrasar no rolê. O Ira tá lá em Caxias, Maranhão, vendo a gente, é o Ira. Ô, é vídeo. É o pai de Neguinho, é vídeo lá. Vou vendo a gente, lá no Belo Serra. Caroto, a gente ouvindo pra ele. Não importa o que diga, eu não vou mais voltar. Adeus, puta sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos. E vem acabar essa noite. Vem acabar essa noite. Natanzinho. Natanzinho aí. Vem acabar essa noite. Não, ai, essa noite. É. Tu vai? Eu vou. Eu não vou. Não tem condição não. Vem acabar essa noite. Não tem condição não. Ué, tá o velho do Calimé. O pau vai quebrar. Olha que evangelista não vai porque tacou. Meu convidado, você. Evangelista sem chegar, não vai porque tá sem chegado. É na dancinha da lavadeira diferente. Prepara aí, meu filho, você vem a pé pra cá. Hoje é dia, hoje tem. É ali, ó, vai a tropa de ali, vai. Vai levar as cuzões do dia. Mas, doutora, que é da que não posso viver. Vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vai levar as cuzões do dia. Vamos lá, vamos lá. Começou aí, cara. Né, já foi deu pra mim. Eu quero ver o sultão. É o jogo vai pegar. Vamos aí, menino. Ah, moleque. Não importa o que diga, eu não vou mais voltar. Adeus, puta sua vida, eu vou com bicha. Agora eu tô só. Vou gritar pra todo mundo. Na bunda, limpinha. Ai, ai, que ódios. Cabaré essa noite, na Brasil. Vem cabaré essa noite. Ouviu o que eu disse? Vamos, Elmi? Ouviu o que eu disse? Vem cabaré essa noite. Tu vai, eu vou. Vem cabaré essa noite. É. Vai ter, viu? Olha. Vem cabaré essa noite. Oi, Sandino, tá pode ir. Oi, Sandino, pode ir. Cabaré essa danado. Oi, Sandino, pode ir. Ah, meu direitinho. Ai, meu Paraguai. Vou falar o nome não. Sai da festa, vai. Aí fala assim, Natanzinho, aí. tenho, tenho, cavar essa coisa. Rádio do Brasil, 21h54. Pai Badu quer saber qual vai ser a profissão do futuro. Coloca, diz aí, Pai Badu. Pai Badu, o meu sonho sempre foi ser um artista. Eu acho muito interessante o artista, quando ele chega num show, tá todo mundo esperando, aquela fila, aquela multidão. E quando ele chega, todo mundo fica feliz. É. Será que eu vou ser artista um dia? Eu queria que o senhor visse aí das cartas. Não tem condição, não. É o meu sonho. Vamos sim, meu filho, vamos olhar agora. Tira uma carta do baralho. Eita, mulher. Ixi. Eu tô vendo aqui que vão se formar grandes filas pra aguardar sua chegada. É o quê? E quando você chegar, todo mundo vai ficar muito feliz. Eu vou ser um artista? Não, motorista de ônibus. Isso, Hilda! Bota pra parar! Ai, meu Paraguai! E atenção, 10 do Brasil! A notícia chegando agora! Terminou há poucos momentos, hein? Câmara dos Deputados aprova projeto que acaba com a saída temporária de preso. Vou repetir, já já eu vou trazer a matéria. Quentinha, quentinha. O menino acabou de aprovar agora. Câmara aprova projeto que acaba com saída temporária de preso. Acabou. Os presos agora se lascar. Mas eu adoro lá na rua que eu moro. Um forte abraço. Ai, meu Paraguai. E o quadril 140 homens. Não aguenta provocação. Vai ser preso, não. Você se lasca agora. Não é achadinha não, viu? Você se lasca. No altar da Santa Madre, não nego os pecados meus. Eu antes pensava em Deus e agora é só na comadre. Oh, precisa Deus. Ver seu padre como é que ela caminha. E no banco da pracinha, o jeito que ela se senta. Homem fraco não aguenta provocação de vizinha. Mas como é que pode um negócio desse? Quem diabo aguenta? Só os 10 aguenta. Nonato aí, só não aguenta. Parceira que quando chega na praia, tira a blusa, tira a saia. Eita, e se senta escandeiro. Numa cadeira, uma perna em mangabeira e a outra em camboinha. E nessa brincadeirinha, o caboclo se arrebenta. Homem fraco não aguenta provocação. Nonato aí, só não aguenta. Não tem condição. Ô, pai, cadê o pai? Da minha casa pra dela tem uma meia parede. Igual um touro com sede. Ontem eu olhava ela, ela chegou na janela, esticou uma cordinha. Ô, Levi, vai São calcinha, Paulo. Roçando na Jorge minha perna. Homem Bernardo não aguenta provocação de vizinha. Mas ele não foi me perguntou. Sim. E as pernas delas são grossas. Três ou quatro das nossas. Parece a gente é já pensou. A pele é de libelô. Nunca tremendo. Todos querem uma comida dos seus lábios de polenta. Homem fraco não aguenta provocação de vizinha. Meu padre, meu padre, meu padre. Chama aqui, olha, o padre. Bota o padre aí, padre, pra rezar. O padre fez um sorriso e um gesto com a boca. Vou confessar essa louca e levá-la ao paraíso. Diga que eu preciso falar com ela noitinha. Que hora? E ela vem sozinha. Depois das 10h40, homem tá fraco não aguenta provocação de vizinha. E o deletério, véi? Deletério que acabou lá daí. Deletério, chama o deletério. E você, seu deletério, seu maníaco, seu tarado, vai rezar ajoelhado no portão do cemitério pra cada santo mistério e uma salve rainha. Não tem condição, e a não. Rainha, acaba lá daí. Bela, tenta pra ver se você aguenta provocação de vizinha. Aí você aguenta provocação de vizinha. Boa noite, José Mário de Aquino. Aqui é o Genival de Cruz das Almas. Boa noite. Estou aqui na audiência do seu programa. Assistindo o jogo do Clube Atlético Mineiro e Palmeiras. Estou aqui assistindo e escutando o seu programa. Esse é um programa. Esse programa é diferenciado. Se você consegue segurar o ouvinte durante 4 horas todas as noites, meu amigo, é assim. Só eu mesmo. Você atende o ouvinte e toca uma música. Atende o ouvinte e toca a música. Não fica que nem um outro dia está ouvindo um programa que não é emissora aqui. mais de meia hora o cara só atendendo o ouvinte. É um blá blá blá da Globo. É um blá blá blá. É o carrego. Você da não, gota. Você consegue prender o ouvinte por causa disso. É um carrego da Globo. Você atende o ouvinte, toca uma música, atende o ouvinte e depois de 11 horas é impossível desligar. Né? Aí é. Tanto é que outro dia eu dormi com o celular, faltava uns 10 minutos para terminar o programa. Aí eu não percebi que o celular ficou ligado na rádio, quando foi 4h30, pô, de com um alvoroço dentro de casa, era a rádio entrando no ar. Que danado tá invadindo minha casa, hein? É isso mesmo. Boa noite pra você, pro Dédio Brasil, pra minha amiga Cleidivani lá em Petrolina, a minha amiga Josefina, a sua família, a Vitorinha, o Teozinho, e todos os ouvintes do show da Difusorão. Olha, isso aí é o ouvinte lá de João Pessoa, Cruz das Armas, João Pessoa na Paraíba. Ah! Alô, Zequinho de Oroca! Aquele abraço, meu filho! Cuidado da charopada! Deixa a porta encostada aqui de madrugada, eu vou chegar por lá. Eu segui sozinho pelo mesmo caminho pra te visitar. Deixa a fogueira do seu coração acesa, põe a cama e apronte a mesa, vamos festejar. Não liga a língua do povo, não liga a língua do Madonna, povo, meu brother. Povo falar. Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo, deixa o povo falar. O povo é fuxicador, mas vamos levar na brincadeira, porque todo mundo se sabe o todo mundo tem amor, e quem tem rabo de palha não bota, pode bota, ser bota. Deixa a porta encostada aqui de madrugada, eu vou chegar por lá. Vou seguir sozinho pelo mesmo caminho pra te visitar. Deixa a fogueira do seu coração acesa, põe a cama e apronte a mesa. Não liga a língua do povo e deixa o povo falar. Não. Olá, Josemar, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite pra você, pra o 10 do Brasil. Aqui em Sergipe, sim, na nossa região, você tá estourando a corda. E o 10 obrigado, estourando Adel. A corrente. É verdade, Adel. Com esse show da Difusora, chamando a atenção da gente. É verdade. É isso aí, Josemar. Aqui o Adelmo Forrozeiro, é. O popular Adelmo do Zabumba, aqui em Simandia, Sergipe. Sempre ouvindo vocês. Eu agradeço. Eu aproveito, mando um abraço em primeira mão para você, para o 10. Alô, pra sua Zequinha, esposa, dona Célia. Josiara, Josi Aquino. Um cheiro para a princesa da região, a Vitorinha. E um cheiro para o Theo. Segundo forró, Theo. O popular Theozinho. Eu mando um abraço para o nosso amigo Valderi Carolino e o poeta Chico Xavier. É o poeta Valderi, claro. É. O poeta Chico Xavier. E o João Vitor. Um abraço para o nosso amigo Roberto Gomes, Flávio José, João Neto na Cosmã, Rádio Rural de Mossoró. Um abração para você, professora Ney, Laura, aquele abraço. Romero Cavalcante, aquele abração. O grande empresário José Cavalcante e toda a família, um abraço. Eu mando um abraço, Josemar, para o nosso amigo Pedro Ribeiro, Xixila, Zé do M11, o Dauro Sampaio, o Araildo, Vital Menezes e o Adão em Oeiras, aquele abraço. Miguel aí em Saloá, Luiz Miguel, tá ouvindo, aí em Oroz. É. E o nosso amigo é o Valdo Acordeão. Um Valdo abraço para todos vocês. É. Eu quero mandar um abraço para o Francisco do Canidé, o Sargento Pereira, o nosso amigo João do Guarda-Chuva, lá em Campina Grande. Tá, aquele abraço, meu irmão. Campina Grande. Seu evangelista, Dãozinho do Pé de Serra. Alô, Bebé. Cabra bom, Bebé. Vereador. Bebé. Um beijo para Morena. Helena Forrozeira, aquele abraço. Dona Olália Moura, Ivoneide de Pombal, Cleide do Mari, Edna Seixa. Um abraço para todos vocês. Eu mando um abração, Josemar, para o nosso amigo aqui em Sergipe, Eugênio Canidé de São Francisco, o nosso amigo Antenor Nunes. Antenor, o Severino em São Cristóvão, em Aracaju, nunca mais falou com você. Se... O Hélio Gomes na Bahia. Verdade, Tony César, Zé de Arnaldo, Bosquinho da Prestação, Antônio Diante, a Maria Figueira, o Marquinhos aqui em Sergipe, o Zequinha retransmitindo o seu programa, e o Marquinhos lá em São José dos Campos, em São Paulo. Chico Soares, aquele abraço. Olha, Josemar, sempre que eu participo lá do Chico, eu mando alô pra você e toda a família, tá bom, meu irmão? Eu sei disso. Eu gostaria de ouvir aí, Josemar, com Ari Lobo, Coco Zé Mané. Eita, Zé Mané. Pra você e pra todos os seus ouvintes. É bom, valeu, meu irmão, um abraço. Valeu. Muito obrigado. Vamos chamar o Zé Mané. Olá, Valderi Caroline. Isso é bom. Segura o forró, meu filho, junto com o João Vitor. Toca o Coco Zé Mané. Dizem que Rosinha gosta muito de dançar, não pode ver um forró. Pode ela não. Logo quer entrar, achei interessante, não deixei de reparar. A sola do chinelo dela, que é danado pra chiar. É o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo. É o chinelo dela. Isso é até dos abumas, eu. É o chinelo dela, a sola do chinelo dela, que é danado pra chiar. É chinelo, não tem chinelo que aguenta o forró dele. É o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo. Esse chinelo faz a diferença aqui. Já de madrugada, quase no fim do forró, todo mundo já cansado, Rosinha dançava só. O povo admirado formava aquela rodinha, só falava no chiado do chinelo de Rosinha. É o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela, a sola do chinelo dela que é danado pra tiar. É o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo dela, é o chinelo dela, a sola do chinelo dela que é danado. Vai, Rosinha, dá a chinelada aí, minha filha. Espanta a gaiola, espantada a gaiola, pronto, quebrou, foi tudo. Mulher de gaiola com goela, tudo desapareceu, foi tudo. Bora, Zé Mané. Zé Mané chegou no coco com fama de cantador. Todo mundo bateu palma. Zé Mané se encabulou. Cante o coco, Zé Mané. Eu não sei. Dança o coco, Zé Mané. Eu não sei, não. Cante o coco, Zé Mané. Eu não sei. Dança o coco, Zé Mané. Eu não sei, não. Na Paraíba, Zé Mané veio encabular. Todo mundo ligava, só falava em seu cartaz. Trouxeram o Zé Mané pro Rio de Janeiro pra mostrar ser fofoqueiro, mas o Zé não satisfaz. Cante o coco, Zé. Eu não sei. Cante o coco, Zé Mané. Eu não sei. Canta um pouco, Zé Mané. Eu não sei. Canta um pouco, Zé Mané. Eu não sei. Sabe não. À meia-noite, Zé Mané encabulado, dizendo tá encabulado. A poeira tá demais. Levaram o Zé Mané na venda, bem Zé Mané. Um copo de aguardente que tá encabulado. Canta um pouco, Zé. Eu não sei. Canta um pouco, Zé Mané. Eu não sei. Canta um pouco, Zé Mané. Eu não sei. Já aprendeu, Zé? Não, senhor. Não tem condições, não. Zé Mané embriagou-se, todo mundo ali calou-se, esperando ele cantar. Mas Zé Mané deu cara pra dar no bote, que mandaram ele pro norte para nunca mais voltar. Canta um pouco, Zé. Ô, muito danado. Canta um pouco, Zé Mané. Eu não sei, senhor. Canta um pouco, Zé Mané. Eu não sei. Canta um pouco, Zé Mané. Eu não, senhor. Mas será possível, vai ser que é sim. Zé Mané vai estar encabulado. Um forte abraço. Cante o coco, Zé. Eu não sei. Dança o coco, Zé Mané. Eu não sei, não. Cante o coco, Zé Mané. Eu não sei. Dança o coco, Zé Mané. Eu não, senhor. É pra piracá. Zé Mané, onde chegava, todo mundo ligava, só falava em seu cartaz. Bicharará. Zé Mané pro Rio de Janeiro pra mostrar ser bom coqueiro, mas o Zé não satisfaz. Cante o coco, Zé. Eu não sei. Cante o coco, Zé Mané. Eu não, senhor. Cante o coco, Zé Mané. Eu não sei. Ô, cacá, eu não, senhor. Ô, oh, minha gente. Canta não, Zé Mané. Só quem canta é Adelmo mesmo. Ixi. Só quem canta é Adelmo mesmo. Adelmo canta direitinho. Zé Mané tá encabulado. Um abraço aí do garotinho dos teclados. Zé Mané apaga tudo. Joga pra cima que é audiência. Se liga aí, galera, que agora vai começar. Se liga aí, galera, o gigantão já tá no ar. Se liga aí, galera, que agora vai começar. O 10 da difusora tá montando pra torar. Se liga aí, galera, que agora vai começar. Se liga aí, galera, o gigantão já tá no ar. Tesoura tá em primeiro lugar. Caiu no gosto da galera. A audiência explodiu. A audiência explodiu. José Maria estourado Quim, no Brasil. É estourado no Brasil. O programa é sucesso. A galera aprovou. Aos sábados. Aos sábados na difusora. Eita que programa show. Eita que programa show. Se liga aí galera que agora vai começar. Se liga aí galera, o gigantão já tá no ar. Se liga aí galera que agora vai começar. O 10 da difusora tá em primeiro lugar. Se liga aí galera que agora vai 10 do Brasil. Agora vamos botar os telefones no ar, vai pra trazer as musiquinhas também. Mas eu vou falar dessa matéria aqui, olha. A Câmara dos Deputados aprovou e terminou agora há pouco projeto que acaba com a possibilidade de saída temporária de presos e que também atribui ao juiz da execução da pena a competência de determinar o uso de tornozeleira eletrônica. O texto foi aprovado. Tem um pulo aqui, ó, negócio danado. Vamos ver, ajeitar aqui daí. Pois é, foi aprovado há poucos momentos, viu? É um negócio danado. Vamos voltar aqui de novo. É um negócio danado. Deu um pulo aqui, daí. Pois é. Pois é, o projeto é, Não, eu não vou dizer que é a autoria aqui do projeto. Tá bom, foi aprovado, tá bom. Eu não cumpri dar o negócio demais, não. Não, vai dar. Vai lá. É, blá, blá, blá, daqui. O programa é sucesso. A galera aprovou. Que coisa boa. A chave da difusora. A gente dá só a notícia aqui, né? Se liga aí, galera, que agora vai começar. Se liga aí, galera, o gigantão já tá no ar. Vamos ao telefone, 10. Ratinho tá lá ouvindo a gente, né, Ratinho? Alô, boa noite. Caiu? Alô, alô, oi. Boa noite. O resto do Ceará e São Paulo? É quem? O Ceará e São Paulo, como é que tá o jogo aí? Ceará e São Paulo? Rapaz, eu não tô. Mas eu, daqui a pouco eu dou a você. Quem está falando? É daqui que sou, é Chico. Chico? E também é um atleta também, se tu puder dizer aí. Tá bom, tá certo. Eu trago já, tá bom? Tá bom. Pode ficar ouvindo aí que já já eu mando o resultado pra você. Agora mesmo. 1-0 pro São Paulo. Ah, 1-0 pro São Paulo, viu? Ah, já desligou. São Paulo vai ganhando, né? 1-0. E o Galo? O Galo e o Verdão. Na minha casa tem um bode, quando começa a berrar. Bora, bora, velho. E eu acordo bem cedinho. Cadê Léo Mava e a tropa de ali? Ele me chamando pra beber, ele me chamando pra tomar. Bora, bora, velho. E todo dia de manhã. Não, bode, velho. Todo dia ele me chama. Todo dia. Pau vai quebrar. Olha aí, olha. O São Paulo tá ganhando de 1-0. E o Palmeiras e o Galo, o Atlético Mineiro, 0-0, viu? 0-0. O Atlético Mineiro e o Palmeiras. E o São Paulo vai perder de 1-0, é 10. Ganhando, né? Tá ganhando de 1-0, tá bom. Muito obrigado, ouvinte aí lá de Souza. Vamos lá, Carlos Pedro. Boa noite, Carlos. Boa noite, como digo? Tá bom, meu irmão? Diga aí. Tudo jóia. E aí, tá bom mesmo? Mas, meu filho, melhor do que isso, estraga, Carlos Pedro. Cadê o Léo Mar, rapaz? Tem mais nem notícia. O Léo Mar tá lá com a tropa dele, toda. As cubanas aperreando ele lá. Já já ele vai mandar o alô dele lá. Um abraço ao Léo Mar, o velho do Canidé, Dona Laila Moura, Cleito Mari. Um abraço ao Boleiro, Francisquinho, Leitoninho lá no Devagar do Boto, Lúcia Mateus, um abraço para Naí, Jairzinho, José, Bazé Formiga, seu Antônio do Barraco, e Cleidivane lá em Petrolina, Medicina. Ela não lhe esquece, não. Um abraço para a Ana Rosa lá em São Paulo. E a tu quer ir manter a Adriana aí, que 10 já sabe qual é, viu? Já, o 10 adivinha tudo, meu filho. Aí, ó, Paulo do Boscão mandou mais outro resultado aqui, ó. Paulo do Boscão. Esses ouvintes desse programa é show, hein? A notícia é em cima. São Paulo 1, Ceará 0. Série C. Botafogo da Paraíba 1, Mirassol de São Paulo 1. E, rapaz, o Botafogo empatou com o Mirassol. humilhação. Dentro de casa, né? E o... abraçando Carlos Pedro. Olha, Paulo Moscano mandou um abraço. Ô, Carlos Pedro, abraço de mão não presta não. Vou abraçar a mulher, mas... Um forte abraço! Homem é só a distância, né? Aí já tá a pia das costas. Vamos ao telefone 10. Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, José Maria Aquino. Boa noite. Tá chovendo aí em Cajazeira? Parou no instante, é chove e molha. É o chove e molha danado. Chove e molha, já chove. É, pois aqui tá quase um... Vou nem dizer, muita chuva aqui. Muita. Tem música, tem pedido já aí, José Maria? Tem, mas dá. Pode ver, diga lá. É. Nunca mais você tocou a despejada pra gente lembrar do veinho lá. O povo tá sem credo, Jorge, mas não pode estar ligando, não é ruim sem a participação dele, porque ele é tão alegre, tão contente. Faz uma boa noite, um grande abraço pra ele. Pra meu amigo Paulo de Boston, que eu vi você falando nele aí agora. Aí dá um sinal no Cicete Serra, evangelista. Meu amigo poeta Valderi Carolina, minha amiga Cleide lá de Umari, Dona Eulália. Aí é evangelista que já falei, a professora Nen, assumida, Kennedy lá em Tenente Ananias. Aí é meu amigo, aquele Adelmo Zabumbeiro, Adelmo e Maria Figueira lá em Simão de Sergipe.